andrecedesmoral.com.br. E a Valoli solta o som e vamos dançar forró, menino. Já chegou, papai. Você sabe o do piseiro. Chama na bota, tchau. Mas os meninos da quebrada andam muito violento. Empinou a bunda no baile, nós já batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa, tchau. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Toma, toma, toma, toma, toma, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Deixa da mosquita, pai. Faz isso é bio do piseiro. Oh, oh, papai. Graça pro giro cavaco. RD7CD. Mas os meninos da quebrada andam muito violento. Empinou a bunda no baile, nós já batendo. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa. Tchau. Tô nem vendo, é disso que elas gostam. Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Toma, toma, toma, toma, toma, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Detire nessa foguenta, catucada violenta. Raza, papai.